Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Alô, por favor, novamente. Se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer algumas observações sobre o porquê nós chegamos ao ponto em que um sujeito que foi ministro da Justiça, ele não percebe que acusar de descaso pela corrupção o governo a qual ele pertencia é acusar a si mesmo, desde que encarregado do combate à corrupção, era ele mesmo e nenhum outro. As pessoas podem perguntar, como é que o senhor não percebe isso? Não, ele não percebe isso, o repórter que reproduz a declaração dele não percebe isso, o juiz do Supremo Tribunal Federal que está ouvindo a declaração dele não percebe isso, o delegado que está ouvindo não percebe isso, ninguém percebe. Né? Só uma ou outra pessoa no meio desse vasto público percebe que o que o sujeito está falando não faz o menor sentido. Tem pessoas que discutem o que ele está falando, mas partindo do princípio de que ele está apenas mentindo, ele não está apenas mentindo, ele está dizendo uma coisa que não faz sentido nenhum. Esse homem é um louco, esse homem é um retardado mental. Ele não tem capacidade para julgar nada. Talvez tenha tido em outras épocas, mas atualmente não tem. Ora, na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca encontrei um professor universitário brasileiro em qualquer área, ou nenhum advogado, que soubesse o que é uma argumentação científica. Nenhum. Porque a coisa mais óbvia é o seguinte, em que consiste o método científico? Ele consiste na confrontação de hipóteses. Tá certo? A hipótese pode ser confrontada só de um ponto de vista lógico ou de um ponto de vista experimental. Mas o ponto de vista experimental é igual ao ponto de vista lógico, com a diferença de que os dados da experiência entram no raciocínio lógico a título de premissas. Então, é sempre a contestação é lógica, seja com argumentos puramente conceptuais ou com argumentos factuais experimentais. Eu não conheço um professor universitário que saiba lidar com isto atendendo aos requisitos mais mínimos e elementares da ciência. Juro para vocês, eu nunca conheci nenhum. Eu afirmo aqui para você, Fernando Henrique Cardoso, que foi sociólogo, não sabe fazer isso. O Moro não sabe fazer isso. Esses 11 juízes da Suprema Corte não sabem fazer isso. Nenhum deles sabe, gente. Eles nunca estudaram isto. Eles nunca abriram uma porra de um livro de lógica na vida. Eles não são capazes de ler um livro de Aristóteles. Como é que você espera que as coisas andem normais num país que está assim, onde a classe letrada, né, que é incumbida de representar a parte mais evoluída e racional da população, está nesse estado? O que pode dar certo num país assim? Resposta: nada, nunca. O que dá certo no Brasil é por milagre. Dá por milagre e pelos hábitos do povo, quer dizer, hábitos consolidados ao longo de décadas ou séculos, continuam funcionando direitinho. Tá certo? Porque são coisas que as pessoas fazem sem nem precisar fazer. Você sabe que tem que acordar de manhã, tem que ir trabalhar, tem que pagar a dívida no fim do mês, tem que dar o leite para as crianças. Todas essas coisas todo mundo sabe. Não é isso? A mãe sabe trocar a fralda do bebê. Essas coisas continuam funcionando, porque elas funcionam universalmente. E se quer saber, é só isso que funciona no Brasil, nada mais. Quer dizer, a trapaça e o roubo também funcionam, mas veja, o roubo também é um hábito adquirido ao longo de muitas décadas ou séculos. As pessoas têm alguma experiência de como roubar, como trapacear. Né? Se você vê, por exemplo, o tráfico de drogas, há quantas décadas essa porcaria funciona no Brasil? Então, alguma prática disso as pessoas têm. Então, nessas coisas que dependem apenas de hábitos adquiridos, as coisas podem funcionar um pouquinho. Mas no que quer que dependa de uma decisão, de um planejamento racional, de uma análise da situação, nada funciona e nem poderá funcionar jamais. Eu vejo, por exemplo, quando eu vejo esses militares se gabando de que em 1964 livraram o Brasil do comunismo, eu digo, eles estão sendo desonestos, estão sendo mentirosos? Não. Eles simplesmente não sabem analisar o negócio. Eles não sabem do que eles estão falando. Eles se deixam iludir pela fantasia das palavras. São palavras encantadoras. E palavras que, de certo modo, os lisonjeiam. Então, eles acreditam porque eles se sentem bem falando isto. Então, tudo é na clave, vamos dizer, do prazer, na clave lúdica. Isso não tem nada a ver com narrativa histórica, nada a ver com fatos, absolutamente nada. É tudo fantasia, fantasia sexual, fantasia erótica. O sujeito gosta disso, dá prazer ele dizer essas coisas. Agora, se você perguntar para um deles, olha, vocês dominaram o país durante 20 anos, faziam censura à imprensa, prendiam inimigos, etc, etc. Espalhava o terror para tudo até lá. Né? Depois de 20 anos de você ter o poder total, qual era a única força política que sobrava, capaz de dominar o país? Os comunistas. Então, como é que vocês dizem que livraram o país do comunismo? Do que você está falando? Quer dizer, o sujeito não sabe fazer a relação entre uma proposta, entre uma promessa e uma realização. Ele não sabe comparar uma coisa com a outra, porra. É aquele sujeito que promete para a mulher um mar de rosas e daí todo dia só desce a mão nela, bate nela, corneia ela com a vizinha, com a empregada, com a avó, com tudo. É isso. E ele não percebe que está fazendo nada errado. Esses caras são assim. Ou seja, é um QI muito baixo, gente. Este é o problema brasileiro. Em muitos países o QI aumentou nos últimos 25 anos. No Brasil baixou. Se a pesquisa está certa, baixou quase 40 pontos. O que pode dar errado quando dá certo, quando acontece isso? Nada pode dar certo, gente. Por isso que eu fundei este curso. Eu vi que restaurar a inteligência num número mínimo razoável de pessoas é a coisa mais urgente no Brasil, não estou brincando. Quer dizer, o problema básico, claro que tem problemas na área política, econômica, mas o problema básico não é esse. O problema básico é a má qualidade humana dos agentes envolvidos em qualquer ação. Má qualidade intelectual e, portanto, má qualidade moral. Porque como é que o sujeito pode ter uma conduta moral se ele não é capaz de analisar a sua própria conduta? Que moral pode existir, vamos dizer, sem a autoconsciência moral? E a autoconsciência moral, evidentemente, depende da autoconsciência fática, você ser capaz de encadear os fatos, tá certo? E relacionar um com o outro de uma maneira racional. Se você não é capaz de fazer isso, você não tem consciência moral nenhuma. Eu lembro até a história do Gurdjieff, que um dia ele falou para um aluno dele: você não tem consciência moral. No dia seguinte, o aluno voltou e disse: ô, professor, procurei aqui no dicionário, não encontrei. Então é assim, quer dizer, é uma ignorância tão profunda que ela não tem consciência de ignorância, meu Deus do céu. Eu vivo, né, insistindo com vocês a questão do mapa da ignorância, quer dizer, você ser capaz de mapear quais são os dados que estão faltantes para você compreender os dados que você já conhece. Eu comecei a pensar nisso. Eu tinha uns 17, 18 anos, eu comecei a ler o livro do Otto Maria Carpo, a História da Literatura Ocidental. Alguém outro dia me perguntou como que eu adquiri minha formação literária. Foi assim. Claro que eu li vários críticos literários, isso foi muito importante. Eu li o livro do Fidelino de Figueiredo, do Adolfo Casais Monteiro, por exemplo, dos críticos portugueses, eu li muitos, eram muito bons. Eu tenho os brasileiros também, muito bom, né? Tinha o Augusto Maier, vários outros, né? Inclusive os livros de crítica do próprio Carpo. Mas o principal foi a História da Literatura Ocidental, que é, para o meu gosto, a melhor história da literatura que alguém já produziu em qualquer país ou época. Nenhum livro supera esse. E eu ia vendo ali quais eram os autores aos quais ele dava mais destaque, e eu ia anotando esses autores e os livros principais deles, fazendo a lista de leituras que eu estou seguindo até hoje. Eu não terminei até hoje. Então, isto foi o começo da minha formação literária. E óbvio que eu percebi que para eu ter uma formação literária não adiantava eu ler só os críticos e teóricos da coisa, eu precisava ler o material vivo, né? Quer dizer, as obras de poesia, ficção, teatro, etc, etc. Ora, nós sabemos que nas faculdades de letras hoje a pessoa só lê teoria literária, não lê as obras. Então, isso aí é a mesma coisa que o sujeito estudar arquitetura sem nunca ter visto uma casa. Não. Ou um cego estuda pintura. Quer dizer, você não tem o material do qual você está falando. Você só tem o falatório em torno. Ora, se você pensar bem, no que consiste a cultura jurídica? Só do falatório. Qual é a realidade da vida jurídica? Confrontos de opiniões e conclusões que foram tiradas a respeito e que podem em seguida ser contestadas por outras opiniões. A cultura jurídica é constituída só de opiniões. Ela não tem materialidade nenhuma, nenhuma. Você pode pegar, por exemplo, quando eu era jovem, uma vez trabalhei de secretário de um advogado em São Paulo, Dr. Antônio Ventura do Nascimento. E ele tinha lá a coleção inteira, uns belíssimos comentários do Código Civil. E eu fui lendo aquela coisa. E eu vi que absolutamente tudo ali era inconclusivo. Quando se chegava a alguma conclusão, é só porque acabou o interesse de discutir aqueles, passaram a discutir outra coisa. Nada tinha materialidade factual, absolutamente nada. Era tudo a questão de opiniões. O estudo dos fatos terminava na fase policial da investigação. Terminava na narrativa. Mas isso não tinha nada a ver com o direito. Isso era dado como pressuposto para a atividade jurídica. Então, era tudo uma confrontação de opiniões que podia continuar indefinidamente. Não é isso? E daí eu sempre ouvia dizer que os advogados eram pessoas muito desonestas. Mas como é possível você ser honesto lidando com isto? O que que é honestidade nesse meio aí? É só uma afetação e uma pose. E uma alegação de honestidade. Por exemplo, eu estava vendo declaração do Alexandre de Moraes, perante o Senado, eu tenho certeza absoluta de que eu estou absolutamente qualificado para julgar com total isenção e imparcialidade. Isso é óbvio que é uma mentira. Nenhum ser humano está qualificado assim. O que nós podemos fazer é tentar julgar as coisas com isenção e imparcialidade, mesmo naqueles setores do conhecimento que são mais científicos, nos quais nós exercemos a nossa atividade. Se você perguntar assim, se você pegar os grandes físicos do século XX, pega o Einstein, o Heisenberg, né, o Richard Feynman, né, eles estão totalmente qualificados para julgar com isenção e imparcialidade qualquer questão da física? É claro que não, e eles sabem que não. Por quê? Porque certeza científica é um ideal, não é uma coisa material. É um ideal do qual você se aproxima, mas nunca chega lá. É uma assíntota, como se quer dizer, aquela curva que vai chegando perto de uma reta, vai chegando, chegando, chegando, chegando, mas nunca chega. Não é isso? Toda certeza científica é assim. Qualquer pessoa com um mínimo de prática na atividade científica sabe que não existe ali a certeza absoluta, nunca existe, apenas a certeza razoável, a certeza possível. Ah, mas não usa matemática? Sim, a matemática em si, ela dá a certeza absoluta. Mas a lógica também dá. Por quê? A lógica e a matemática são ciências puramente formais, elas não lidam com nada. Elas só lidam com relações lógicas possíveis. E nesse terreno puramente abstrato, formal, aí existe certeza. Mas quando você aplica as técnicas da matemática e da lógica no mundo real, as coisas já não são assim, porra. Não é isso? Então, existe medida absolutamente exata de alguma coisa? Não, meu filho. Por que que você acha que o Newton e o Leibniz inventaram o cálculo infinitesimal? Para poder lidar com coisas que você nunca consegue medir de maneira perfeitamente exata. Você tem um coeficiente de erro ali. Então, como reduzir esse coeficiente de erro o máximo possível? Não é eliminá-lo. Eu nunca pretendi eliminar. Inventar o cálculo infinitesimal, por quê? Porque não é possível eliminar o erro. É? E eles viram que precisava uma técnica mais aprimorada para lidar com o impreciso. Então esses dois camaradas foram provavelmente os dois maiores gênios matemáticos do Ocidente. Né? Eles inventaram esse negócio para quebrar o galho. Então quem quer que entre no mundo científico achando que ele vai encontrar certezas absolutas é um idiota, é um sujeito que não tem a menor prática de ciência nenhuma. Então, onde quer que você tenha uma discussão pública, o pessoal apela ao argumento científico, achando que vai matar a questão com isso. Pessoal, isso só funciona se você usar a palavra ciência como uma fantasia para impressionar um público que não sabe o que é ciência. Quer dizer, o sujeito que não tem uma formação científica suficiente, ele pode achar que a palavra da ciência é definitiva naquela área, quando não é em área nenhuma, gente, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Olha, eu estou lendo agora um livro dos mais interessantes que eu já li na minha vida. O autor chama-se Lewis Feuer, Einstein and the Generations of Science, Einstein e as Gerações da Ciência. E ele vai demonstrando aqui que não existe nenhuma teoria científica no século, estudos modernos do século XX, não existe nenhuma que não tenha tido uma inspiração numa filosofia ou até numa ideologia. Ou seja, a fronteira entre ciência e filosofia é muito mais imprecisa do que o leigo imagina. Por exemplo, ele pega ali a filosofia do Ernest Mach, foi decisiva para a vida do Einstein, né? Assim como, sei lá, a de Kierkegaard foi decisiva para o Niels Bohr. Platão foi decisivo por Heisenberg. Bom, isso o Heisenberg conta. Ele escreveu um belíssimo livro de memórias, né, e ele conta que durante a guerra, né, e os meninos eram encarregados de buscar comida na cidade vizinha, porque ali não tinha produção, então eles atravessavam a linha de fogo, pegavam lá açúcar, feijão, essas coisas, traziam para casa, E depois ele se escondia no, na torre da igreja para ficar estudando Platão. Ele tinha 13, 14 anos. E leu Platão inteiro, ali, em grego, naquela época. Você acha que isso não marca a formação de um sujeito? É assim, é como o Erich Wegener, que diz que todo ano ele lia de novo as obras completas de Shakespeare. Se você pensar bem, todas as ideias do Erich Wegener já estavam no Shakespeare. E assim também, todas as ideias do Heisenberg já estavam no Platão, né? Todas as ideias do Einstein já estavam no Ernest Mach, e assim por diante. Isso quer dizer que sem você compreender estas filosofias, e até os elementos ideológicos, você nunca vai entender a teoria científica do cara. Você vai pensar que aquela teoria científica é algo que existe em si mesmo, isolado do mundo cultural, do mundo histórico, do mundo ideológico, uma absoluta perfeição imaterial, né? Isso é uma estupidez fora do comum, gente. Só que nunca estudou a história de uma ciência. Aliás, pessoas que estudam ciência não conhecem a história da sua própria ciência, quer dizer, eles não sabem onde eles não sabem o que estão fazendo. Então, acredito que... É como aquele idiota que discutiu uma vez comigo, dizendo que tudo na teoria do Newton era experimental. Eu falei, ah, é? E de onde que ele obteve da experiência a noção de tempo absoluto e espaço absoluto? Tempo absoluto é o tempo sem mudanças, o tempo sem transformações, sem fatos. E espaço absoluto é o estado, espaço sem nada dentro. Onde que ele viu isso na experiência? Quer dizer, o sujeito é professor de física numa universidade, meu Deus do céu. Ou seja, ele não tem a menor ideia de onde Newton tirou as suas teorias. Ele acha que brotou assim. Não tem base na história, na realidade, na vida humana, nada, nada, nada. A ciência se torna um fetiche. Ora, se a própria ciência é um fetiche, você imagina a argumentação que se usa em direito, em política, em ciências sociais, é só fetiche do começo ao fim. Está entendendo? Por exemplo, quando se utiliza essa expressão, instituições democráticas. Bom, claro, quem que não prefere, né, uma democracia, antes uma democracia do que uma ditadura? Todo mundo prefere não ser ditador, evidentemente. Então, tudo que vem com o título de democracia parece ser um negócio bom. E se for ditador, parece um negócio mau. Mas qual é a substância dessa democracia? No que ela consiste realmente? Não a palavra. Porque uma coisa é você falar da palavra democracia, e a definição dela é, evidentemente, a definição de uma coisa boa. Mas a que isso corresponde na realidade da sociedade que está sendo chamada de democrática? Ah, nisso aí ninguém pode entrar. Por exemplo, o pessoal acha inteiramente normal que a democracia seja a vontade do Congresso e a vontade do STF, mesmo que o povo inteiro esteja contra. Como? Quer dizer, que raio de democracia é essa onde o povo não pode nada e a elite mandando pode tudo? Isso, que eu saiba, materialmente isso é uma ditadura. Mas eles usam a palavra democracia para designar isto, porque eles sentem que isso é democracia. Eles nunca pararam para examinar isso aí, nunca vão parar para examinar. Alguns fazem isso só de sacanagem, sabendo que estão sacaneando. Mas a maioria não sabe. Eu acho que um tipo como Alexandre de Moraes não sabe, um tipo como Sérgio Moro não sabe, que um tipo como Nhonho não sabe. O Tofonhonho não sabe, o Saponhonho não sabe, todos esses caras não sabem. Eles não têm ideia do que o que eles estão fazendo não é democracia nenhuma. Eles acham que é, por quê? Porque a palavra democracia é a vida deles. Né? Nós derrubamos a ditadura, e nós fizemos a Constituição Democrática, nós criamos instituições democráticas, o país tem eleições, tem imprensa livre. Né? O que é imprensa livre? São duas ou três empresas que mandam no espaço inteiro, e que podem censurar o que elas quiserem. Por exemplo, ontem teve esse menino que faz, esse Mário Schwartz, né? Ele faz uns vídeos, ele vai nos hospitais em São Paulo e mostra que os hospitais estão todos vazios. Não há doentes do coronga, não há. Simplesmente não há. E mortos, muito menos. Né? Diz que morreram 5 mil pessoas. Ele, peraí, quantos habitantes tem o Brasil? 200 milhões. Você fez o cálculo do que 5 mil representa no conjunto? Qualquer doença mata mais do que 5 mil em 3 meses, qualquer uma. Hemorroida mata mais, peido mata mais, você está entendendo? Então, por que estão alarmados com isso? Por quê? Porque eles precisam de algo com o qual aterrorizar a população. Quer dizer, o pretexto de proteger a saúde das pessoas dá a esses indivíduos autoridade total. Né? Como todo mundo, o povo brasileiro tem medo de morrer. E se você, você vai morrer se você não fizer o que eu estou mandando? Isso deixa você mandar o que você quiser. É autoridade total. Se você está no hospital, eu estive há pouco tempo atrás, semi-morto, e o médico te manda fazer isto ou aquilo, claro que você obedece. Você não tem meios de reagir, porque você não tem o conhecimento técnico dele. Eu até tenho um pouquinho. Então, quando ele fazia uma besteira, eu percebo. Por exemplo, um dia quase me mataram, porque encheram o meu corpo de líquido, então não conseguia respirar. O coração não aguentava bombear tudo aquilo de sangue. Daí veio um sujeito lá e baixou minha pressão, salvou minha vida. Mas na hora que eles fizeram isso, não tinha nenhum médico por perto, levou meia hora para o médico chegar. Enquanto isso, eu estava lá morrendo. Daí chegou lá, o médico deu um esporro neles, mas eles não sabiam fazer o que ele mandou, então ele chamou outro enfermeiro mais experiente e ele fez o negócio. Eu entendi, embora tivesse semi-morto, eu entendi tudo que estava acontecendo. Eu não conseguia nem falar, mas estava entendendo. Mas os enfermeiros mesmo não estavam entendendo coisa nenhuma. Né? A enfermeira que fez isso, é óbvio que ela não se sentiu culpada de absolutamente nada. Então, a maior parte do que as pessoas fazem de mal é assim. Elas não têm consciência de que fizeram mal. Quer dizer, o negócio começa com uma ignorância brutal. A ignorância se transforma numa insensibilidade ao mal que o próprio sujeito faz. Porque para a gente que é católico e tem uma prática da confissão, eu recomendo que vocês leiam algo sobre a técnica da confissão. Né? No livro do Tratado de Teologia Cética e Mística, do Adolfo Tanqueray, tem lá a técnica da confissão, como é que você faz para fazer um exame de consciência? Não é fácil. Né? E eu que estou com 73 anos, completei anteontem, eu sei que eu não sei confessar. Por quê? Eu não lembro de tudo, meu Deus do céu. Quer dizer, a minha confissão é genérica. Né? O que não é uma confissão perfeita. Então, quando você faz essa confissão, você tem que pedir para Deus aceitar a sua confissão imperfeita, tendo em vista a sua inconsciência da realidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantos desses católicos você acha que levam em conta isso? Por exemplo, eu pego todos esses idiotas aqui, lá da Montfeble, que me chamavam de gnóstico, etc, etc. Eles têm ideia do que eles fizeram? Eles têm ideia do que é falso testemunho, eles sabem a definição do falso testemunho, mas eles não sabem examinar se o que eles estão fazendo é falso testemunho. Então, de cara, a própria igreja distingue entre o que é a heresia material e a heresia formal. Se você comete uma heresia material, quer dizer, apenas você afirmou algo que não está de acordo com a doutrina da igreja. Por quê? Porque você não conhece a doutrina da igreja naquele ponto, você se enganou. Agora, heresia formal é quando você tem o desejo expresso de contrariar a doutrina da igreja. Não é isso? Então, heresia formal, esse papa aí, seu Bergoglio, já cometeu as meia dúzia. E ele continua sendo papa. Eu, heresia formal, não cometi nenhuma. Posso ter cometido heresia material sem perceber, claro. Então eles tinham a obrigação do quê? O conselho fraterno chegar e dizer, ó, o fulano, você errou aqui, pá, pá, pá, pá. Algum me pediu para eu consertar algum erro que eu tivesse cometido? Não. Ao contrário, já sai acusando de heresia. Então, é claro que esse sujeito que dá aula de moral católica não tem consciência moral nenhuma. Ele tem só palavrório moral. Do mesmo jeito que Alexandre de Moraes. Tenho certeza de que eu tenho total capacidade de julgar com absoluta idoneidade e imparcialidade. Você não tem isso, nenhum ser humano tem isso. Quer dizer, o sujeito que não sabe que a imparcialidade é um ideal teleológico, um ideal que você pretende alcançar. Teleológico quer dizer que se refere a uma finalidade, não uma realidade atual, uma finalidade que você deseja chegar, né? Então, o sujeito que não tem consciência disso, ele não tem ideia do que é moral, ele não tem ideia do que é certeza, ele não tem ideia do que é conhecimento, ele não tem ideia do que é ciência, ele não tem ideia de nada, né? Ele é o Johnny English, né? Ele não sabe o que é o medo, ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe nada, né? Esses caras são tudo Johnny English. Não é isso? Como é que você acha que é possível você resolver uma questão jurídica séria com base nessa inteligência porca, né? Não dá, gente. Não dá. E nós, quando o povo brasileiro quer resolver tudo elegendo um presidente da República, ele já mostra que ele não entendeu direito o problema. Porque não é o presidente da República que estava errado, está todo mundo no lugar errado, absolutamente todo mundo. Você vê, quando veio a Joyce, a Peppa Pig, né, era minha amiga, veio me perguntar, devo entrar na política? Eu falei, não, Joyce. Por quê? Você está fazendo muito sucesso no jornalismo, você está criando um império jornalístico. Esse negócio de política você não entende nada, você vai ser usada e vai se ferrar, no fim das contas, que é exatamente o que aconteceu. Alguém sopou, algum cara mais esperto, mais experiente, sopou coisa na orelha dela, saiu repetindo, achou que ia abafar a banca, fazer o maior sucesso e se ferrou toda, é lógico. Burra presunçosa. Ela fala, burro presunçoso é quase um pleonasmo, porque o burro não sabe o que é burro, então ele acha que ele é o Dunning-Kruger, né? Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Quer dizer, não tem consciência do mapa da ignorância, que é o preceito número um de qualquer estudo, meu Deus do céu. Logo no começo do curso, eu expliquei para vocês. Quando você quer estudar um negócio, primeiro você vai estudar a bibliografia daquilo. Estudar a bibliografia daquilo é estudar a história das questões principais que dizem respeito a essa área do conhecimento. Né? Então você vai procurar quais são as fontes originárias dessas ideias, quer dizer, os livros ou trabalhos científicos que colocaram em circulação as ideias fundamentais que estruturam esse campo do conhecimento. Né? E ali você já vai ver que nada é fácil, é tudo confronto de hipóteses, é tudo briga, discussão, discordância. Então você, de cara, você já vai perder a sua confiança na confiabilidade absoluta dessa ciência, porque essa confiabilidade nunca existe. Né? Então, dedicar-se seriamente a uma ciência não é exaltá-la, não é confiar cegamente nela. Né? É saber que uma ciência é apenas um ideal teleológico, um ideal que você pretende alcançar, mas que nunca vai alcançar. E por isso mesmo, você tem que tentar se aproximar dele diariamente. Você sabe que a certeza absoluta está excluída da esfera da ciência. Então, formalmente, as verdades formais não. Lógica e aritmética elementar não são assim elas. Ali você está lidando com certeza. Só o seguinte, você não sabe o que consiste essa certeza. Qual é a natureza da certeza matemática? Qual a natureza da certeza lógica? A gente não sabe ainda direito o que é isso. Então, até a certeza lógica ou matemática é motivo de incerteza. E só quem não sabe isso é quem nunca estudou esse negócio. Por exemplo, com o que lida a aritmética elementar? Lida com números. O que é um número? Se você vê uma imensidão de trabalhos discutindo o conceito de número, não chegando a conclusão nenhuma, você já fica aterrorizado. Lê o livro do Edmund Husserl sobre a filosofia da aritmética, e ele tenta lá uma definição de número. A definição é genial, mas ela foi tão discutida depois disso que eu já não sei mais como é que está a coisa hoje. Então, até a certeza matemática, o lógico-matemático, não é tão certa quanto você imagina. Quer dizer, a única certeza que você pode ter é a certeza da sua dedicação, a certeza do seu desejo de alcançar uma certeza. E isso sim. Por que que você sabe isso? Porque, como dizia Jean Baptiste Vico, nós nada conhecemos tão bem quanto aquilo que nós mesmos fizemos. Então, se você está realmente empenhado em obter essa certeza, você sabe que você está empenhado nisso. E por isso mesmo você sabe que não tem a certeza. Pô, é a coisa mais simples, não é isso? Agora, no Brasil, assim, você vê, outro dia o Bolsonaro chamou o Moro de Judas, daí veio o Felipe Moro ao Brasil, dizendo, ah, ele está se fazendo em Jesus Cristo. Ah, Felipe, pô, você ficou analfabeto, porra? Hã? Hoje eu sei que você só preparou a edição do meu livro para poder subir na vida. E daí depois, né, servir aquelas pessoas que eu mais desprezo no mundo. É o que você faz. Né? Te elogiei pelo trabalho que você fez, mas além daquilo, o que você fez na sua vida? Nada. Só falar besteira. Falar besteira, mentir, caluniar a pessoa, cometer injustiça. É só isso que você faz o tempo todo, pô. O meu editor também. Né? O homem da editora Record, a mesma coisa. Você acha que um dos dois sabe juntar essas coisas que eu estou falando? Um dos dois sabe analisar moralmente a sua própria conduta? Não sabe. É? Porque isso é difícil. É? Sabe analisar moralmente a conduta ali? Não, mas sabe falar. Ora, a coisa mais óbvia do mundo é a seguinte: a ciência é confrontação de hipóteses. Isso quer dizer que se você quer discutir alguma coisa com um certo nível científico, você tem que admitir todas as hipóteses contrárias e ser capaz de argumentar em favor delas da melhor maneira que você puder. Só depois que você fizer isso, você terá algum critério para separar a mais verdadeira da mais falsa. Agora, me diga uma coisa, você já encontrou, por exemplo, pega esse pessoal esquerdista que domina a universidade, você já encontrou um deles que conheça, seja capaz de argumentar seriamente contra aquilo que ele acredita? Ah, eu não acredito em marxismo, mas eu sou capaz de expor argumentos marxistas melhor do que qualquer marxista que eu conheça, e já fiz isso várias vezes. Quer dizer, aquele debate lá, o café, igual, você não entende por nenhum marxismo, fica quieto, quem entende marxismo sou eu. E então eu sei pesar o coeficiente de realidade que tem no marxismo, e sei até onde essa verdade vai e onde ela termina. Eu dei até aquela outra, aquela menina lá, como é que chama? Não é a Solange, é. Sabrina? Não é a Sabrina. Eu fiz um breve cursinho de marxismo. Manuela Dávila. Para Manuela Dávila. Está dando aula de marxismo. Não tem nada de marxismo, nada, nada, nada, nada. Eu respeito mais o marxismo do que ela. Porque é o que eu citei a frase do Schelling. Toda explicação tem, em primeiro lugar, a obrigação de respeitar o objeto explicado, meu Deus do céu. O pessoal não sabe o que é isso. Então, isto quer dizer que todas as pessoas estão desqualificadas para exercer qualquer profissão na área de ensino ou na área de ciência. Este é o problema do Brasil, gente. É? A total destruição da cultura superior, da cultura universitária. Foi aí que começou todo o problema. Isto começou no tempo dos milicos. O milico abriu uma faculdade em cada esquina. Né? Era só picaretagem. Abriu tanta faculdade, por quê? Porque na época tinha um negócio chamado excedente. O que era excedente? O jeito que fazia o vestibular, passava no vestibular, mas não tinha vaga para ele. Então, ele tinha todo o direito para nenhuma garantia. E daí os caras começaram a fazer protesto de excedente. Eu vi confronto de excedente com o ministro da Educação, que era o Tarso Dutra, na época. Eu estava lá, eu assisti toda a conversa. E daí o governo resolveu, disse resolver isso, abrindo a faculdade em cada esquina. Então, o que, que é isso aí? Demagogia, pura demagogia. Né? Porque não se produz faculdades assim do dia para a noite. O certo é o seguinte, nós demos mais diploma superior do que nós podíamos dar. Ou seja, nós distribuímos papéis pintados para toda essa molecada. Em vez de nós sermos honestos e dizer, olha, não precisa tanto diploma de curso superior. Né? Para você ser ascensorista, você basta saber contar de 1 a 10. Você não precisa de diploma de coisa nenhuma. A maior parte das profissões que exigem diploma de curso superior são apenas profissões técnicas, se chegam a isto. E é o que dizia aquele professor italiano, como é que chamava? Como é que o pessoal chamava ele? Pierluigi. É. Né? Ele dizia, olha, o ensino técnico de 30 anos atrás é melhor do que o ensino universitário hoje. Não é isso? Eu conheci pessoas que eram formadas em curso de edificação pela Getúlio Vargas, que era um curso técnico, sabia, entendia mais de engenharia do que qualquer arquiteto ou engenheiro que eu conhecesse. Isso é verdade. Nesse tempo, o pessoal ainda valorizava o ensino propriamente dito, não o diploma, gente. Quer dizer, o problema dos excedentes apareceu por causa de demagogia, de oferecer diploma de curso universitário para todo mundo. E a solução que deram, que é abrir uma universidade em cada esquina, é mais demagógica ainda. E isso destruiu o ensino universitário brasileiro. Veja o que aconteceu no jornalismo. Quando eu entrei no jornalismo, como é que você aprendia? Você aprendia na prática. Aprendia na redação, não é isso? Ou então não aprendia e não conseguia ficar na profissão. Já, uns anos depois de eu ter entrado ali, o governo regulamentou a profissão e começou a exigir o diploma universitário. Para as pessoas que já estavam na profissão um tempo antes, essas ganhavam o certificado sem precisar ter frequentado a universidade. Foi o que aconteceu comigo. Eu ganhei o meu registro porque eu já tinha tempo de serviço. Quando começou a sair gente da faculdade e vi trabalhar na redação, foi um desastre. Eram todos analfabetos, todos sem exceção. Não tinha um que prestasse. Porque ele não tinha aprendido na redação, ele não sabia o que era jornalismo. Ele tinha aprendido na escola. A escola... Preste bem atenção. O que é a escola? A escola é um ambiente imaginário. Tudo que se faz na escola não é de verdade. Tudo não tem consequências. Até um jogo de futebol na escola não é um verdadeiro jogo de futebol. É só para você aprender a jogar futebol. Não é isso? Então, é tudo ambiente... O ensino escolar é simulação. Não é isso? Então... Ora, se ele está aprendendo a fazer jornalismo na escola, ele está simulando o jornalismo, não está praticando. Agora, depois dele estudar 5 anos aí, ter todo aquele trabalho, ele vai para o jornalismo, vai precisar fazer mais 2 ou 3 anos de estágio gratuito, não dá, então você tem que começar a pagar no primeiro dia. Então ele, você está reconhecendo que o sujeito inepto tem direito a um salário. Antigamente não era assim, você só ganhava o salário se você mostrasse que era capaz, senão você ia embora. Então, gente, eu já trabalhei como repórter 1 ano e meio, 2 anos. Daí, a partir daí, eu fui para o COP10, que foi para a parte da elite que editava os textos, né? E passei a viver de corrigir os textos dos repórteres egressos das faculdades, porque era tudo uma coisa horrível. Teve um que escreveu uma matéria sobre o metrô, ele disse assim, o nosso metrô já tem nome, é o Metropolitano. O que fazer com um sujeito desse? Eu todo dia tinha vontade de matar repórteres. Vivi disso durante 20 anos. Foi isso que eu... Isso quer dizer que todos esses caras, eu os poupei de passar vergonha. Essa era a minha função. Às vezes a gente pregava a estupidez que eles queriam, a gente pregava no mural do jornal. Pelo menos naquele ambiente interno ele sentiu um pouco de vergonha. Mas não sentiu nada, não. Ainda se sentiu ofendido porque a gente tinha mudado o texto dele. Tinha preconceitos autorais. Quer dizer, tem aqui o texto do Camões, você modificou. É. Né? Eu sou o Machado de Assis, você mexeu no meu texto. Né? Meu Deus, quantos desses caras depois viraram professores de faculdade? Alguns viraram deputados e senadores, gente. É. Antigamente não tinha. Quando eu comecei no jornalismo, não tinha isso. Veja, se você pegar dos jornalistas velhos que eu conheci ali, que já trabalhavam, quantos escreviam mal? Respondo a você, nenhum. O cara que escrevia mal não tinha ficado no jornal, tinha ido embora. Daí depois, quando veio o pessoal da faculdade, todos escreviam mal. Então, para cada repórter que você contratava, você tinha que contratar um copy-desk só para corrigir a matéria dele. O que aconteceu? Ninguém tinha dinheiro para financiar isso aí, então só as grandes empresas que sobreviviam. Os jornais pequenos foram todos para o buraco. E a Folha de São Paulo, o que ela fazia? Ela tinha uma equipe, e com essa equipe ela fazia 7 ou 8 jornais, com títulos diferentes. O pessoal pensava que era jornal diferente. Não, o texto era o mesmo, igual. Saia na Folha de São Paulo, saia na Folha da Tarde, saia na Notícia Popular, saia na Última Hora, saia na Gazeta, saia na... Era tudo a mesma coisa. Quer dizer, a empresa inteira era uma fraude. Mas o jornalismo só se manteve economicamente viável graças a isso. Ele chamava um pool, ele fazia um pool de jornais. Não eram jornais diferentes, era o mesmo. Mudava só a capa um pouquinho. Você achava, não, eu não vou ler jornal com Notícias Populares, que é muito vagabundo, eu vou ler a Folha de São Paulo, mas a matéria era a mesma. Então, o jornalismo todo se transformou numa farsa. Todo ele, a partir disso foi dos anos 50, 60. Não, 60, 70, perdão. Né? Nunca mais consertou, gente. Então, hoje, eu digo, não dá para você ler jornal. Não é porque eles estão mentindo. É porque eles não sabem qual é a diferença entre mentir e dizer a verdade. Eles não têm a menor ideia disso. Eles estão ali expressando seus sentimentos, entendeu? Expressando desejos. E a noção do que é, vamos dizer, um fato, uma interpretação, um sonho, eles não, realmente não têm. Como consertar isso? Gente, tem que começar a educar as pessoas, a educar de verdade. Eu lamento que eu só possa dar para vocês uma aula por semana. Eu deveria ter aula todo dia, e não assim à distância, deveria ter de corpo presente. Queria eu ter ali os 200 alunos, tal, todo dia, cobrando exercícios para ele, dando leitura. Infelizmente não deu para fazer isso. Eu gostaria de fazer, não foi possível. Agora, talvez, se tivesse algum empresário, algum cara querendo bancar isso aí, talvez fosse possível fazer. Né? Eu não ia nem cobrar nada. Falei, não, você apenas cuida e monta o sistema. A gente monta o sistema e você sustenta os alunos, pô, né? Porque ia precisar de tempo integral. Nunca apareceu nenhum interessado em fazer. Você acha que alguém no Brasil está interessado em aprender alguma coisa? Não, não está. Todos estão interessados assim, em provar que eles são os bons. Como diz o Alexandre de Moraes, estou perfeitamente qualificado para julgar com total imparcialidade. O que ele pensa que é? Ele quer dar essa impressão, porque com isso ele conquista os seus meios de subsistência, com isso ele ganha dinheiro. Então, para ele ganhar dinheiro, é necessário que ele perca totalmente o senso de consciência moral, para poder ter uma profissão. Veja, é o ponto que nós chegamos. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, e você vê que as crianças, desde pequenininha, são acostumadas a falar em público e a discutir umas com as outras, defender seus argumentos, tentar provar alguma coisa e eventualmente mudar de ideia se o outro venceu, eu falo, meu Deus, que diferença isso faria no Brasil se nós dessemos isso para as crianças. Mas aí os caras vão dizer, ah, mas isso não é matéria. Matéria é só o que está no livrinho didático. Que coisa, hein? Eu lembro que quando eu estava no ginásio, a minha escola mudou de prédio. Ela fundiu com uma outra escola maior e mudou para uma escola maior, enquanto a nossa sede foi vendida para uma faculdade de engenharia, uma coisa assim. E nós todos ali fomos chamados para ajudar na mudança. Transportar os móveis, montar tudo lá de novo, tinha o material de laboratório, essa coisa toda. E um dia nós estávamos trabalhando nisso, levando as coisas para o prédio novo, e ajudando a montar, e passa uma professora de matemática, que era uma professora muito respeitável, né? E ela disse assim: essa matação de aula está uma vergonha. E do que? Ela se considerava professora e ela não tinha ideia do poder educativo desse tipo de atividade, que aqui nos Estados Unidos é essencial. Aqui, se você participa de qualquer trabalho da escola, você ajuda a montar uma festinha, isso conta pontos para você no fim do ano. Porque isso é uma atividade didática, pedagógica. A mulher não sabia disso. Você imagina o que representa para um aluno que talvez não tenha tido nem aula de química ainda, ele ajudar a montar um laboratório. Isso vai ensinar mais química para ele do que um ano de aula, pô. É a coisa mais óbvia. Como é que vai montar, sei lá, um museu com os bichinhos empalhados? Né? Você vai aprender biologia, meu Deus do céu. Além do mais, você vai aprender os princípios da convivência humana, a ordem, a legalidade, né? O direito, a moral. Tudo você vai aprender nesse trabalho. E a mulher não tinha ideia, porra. E eu lembro que no colégio tinha um teatro que estava caindo aos pedaços. E eu mobilizei os alunos para fazer a reforma no teatro. Ganhamos algum pontinho em alguma matéria por causa disso? Não. Trabalhamos de graça para a porcaria da escola e ainda fomos repreendidos. Algum professor nos agradeceu por isso? Não. Quer dizer, esse cara não tem ideia do que é educação. Ali que eu percebi, falei, pô, o que eu estou perdendo meu tempo sentado aqui para ouvir explicações desses idiotas, dessas pessoas imaturas, burras? Eu sozinho, lendo o livro, aprendo muito mais. Na época, eu já sabia da importância desses trabalhos na educação americana, porque eu tinha lido isso. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava praticando princípios de educação de um país mais desenvolvido, naquele meio subdesenvolvido, e os professores nem percebiam o que eu estava fazendo, meu Deus do céu. Vocês são capazes de imaginar o terror que eu senti quando eu percebi que todos os adultos que me cercavam eram os idiotas e que eu ia ter que aprender sozinho? Isso foi o começo da minha vida intelectual, gente. Foi assim. Depois o diretor da escola foi preso porque estava vendendo diploma e a vice-diretora foi pega trepando com um aluno na mesa da diretoria. Os caras que nos davam lições de moral eram assim, porra. Fazer o quê? Então, esta experiência, vamos dizer, da degradação brasileira, eu tive desde jovem, eu vi o começo disso. Claro que na época não se imaginava onde a coisa ia chegar depois. E o pessoal conservador, tal, que acha que é tudo um problema ideológico, é porque os caras são comunistas, falam, mas não, os comunistas daquele tempo eram muito melhores do que os direitistas de hoje, porra. Eles têm algum senso do que é alta cultura. Você viu o que eram os esquerdistas da época, assim, um Álvaro Lins, né? Um Astrogildo Pereira, falou, pô, peraí, calma lá. Os caras sabiam a diferença entre verdade e mentira. Todos sabiam. Eles estavam enganados em uma série de coisas, mas e daí? Estavam realmente enganados? Hoje em dia nós não temos mais isso. Então, a coisa mais urgente no Brasil é formar esta geração de intelectuais e exercer a vida intelectual com o máximo rigor e não aceitar trapaça de jeito nenhum. E esses camaradas, esses senadores, deputados, juízes, não sei o quê, não adianta você divergir das ideias deles se você os respeita intelectualmente. Tem que mostrar que eles não merecem respeito nenhum. Você pega esses 11 juízes, Você acha que ele sabe alguma coisa de argumentação jurídica? Não sabe nada, gente. Eu estudei isso, pô. Né? Eu não sou advogado, não estudei na escola, mas, pô, eu li os livros, eu sei o que é. Né? Porque eu sei que, ó, no século XX, poucos caras ajudaram a esclarecer melhor a questão da argumentação jurídica do que o Chaim Perelman, que escreveu o livro Nova Retórica. Né? Dá um livro do Chaim Perelman para o Sérgio Moro ler. Ele não vai entender nada, pô. Os argumentos que esses caras apresentam são tão infantis, tão bobos. Eles são totalmente construídos só de palavras feitas para impressionar a ignorante. É isso que eles fazem. Se você pede, espreme o cara, olha, você vai me explicar materialmente, concretamente, o que é isso que você está falando? Eles não sabem. Isso é todos eles. É Barroso, é Gilmar Mendes, é o Alexandre de Moraes. A ignorância dessa turma é assim, um negócio assustador, gente, assustador. E a ignorância vem junto com total falta de senso da responsabilidade. Mas você não pode dar senso da responsabilidade para quem não entende o que ele mesmo está falando. Você está entendendo que o problema cultural brasileiro é o mais grave de todos? É mais grave do que a criminalidade, gente. É mais grave do que o narcotráfico. É mais grave do que o comunismo. É mais grave do que tudo. Não existe ação sem um agente. Se nós não temos pessoas qualificadas para fazer as coisas, não adianta você saber o que tem de fazer. Então é isso. Vamos parar um pouco, daqui a pouco eu volto com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, pessoal. Vinícius Souza pergunta: o senhor não acha estranho esse silêncio por parte do movimento islâmico? O que será que estão planejando? Eu não tenho a menor condição de responder isso, porque eu mesmo faço essa pergunta e não sei nem onde buscar a resposta. Mas você vê que, sobre toda essa questão do coronavírus, eles não estão falando nada, estão quietinhos, né? Certamente estão analisando a coisa para saber o que fazer, mas não temos ainda ideia de qual é a direção que vão seguir. Pedro Henrique Dias. Professor, tenho seguido seu conselho, lido bastante literatura de ficção para formar meu imaginário. Em apenas 4 semanas de leitura intensa de alguns bons romances, novelas, peças de teatro, tenho me sentido mais forte e mais em contato com a realidade. Por que isso acontece? Bom, é muito simples. A literatura, e sobretudo a literatura de ficção, são modelos de vidas possíveis. Quanto mais desses modelos você conhece, mais você tem pontos de comparação para entender a vida real. Porque a nossa experiência pessoal, ela é muito limitada. Você geralmente vive dentro de um determinado grupo social, numa classe social, você só vê comportamentos mais ou menos repetitivos, o resto você vê só de longe. E às vezes, quando você vê uma pessoa de um outro grupo social, você não é capaz de entender o que ela está fazendo, o que está se passando por dentro dela, qual é a motivação íntima, só através da literatura de ficção que você pode obter isso. Sobretudo, quando se trata, vamos dizer, de pessoas de outras civilizações, outras culturas, que você não pode de jeito nenhum ter aquela convivência pessoal, mas que são pessoas que existiram e cujos análogos existem ainda. Então, isto é um mundo da vida humana. Você só tem essa fonte, né? Gustavo José Baracho de Souza. Professor, é urgente ter paciência. Contudo, enquanto continuamos burros, pois o aprendizado é demorado, não seria melhor rezarmos mais? Qual o seu conselho referente? Mas rezar o dia inteiro, o tempo todo, meu Deus do céu. Nós, por nós mesmos, não podemos nada. Quer dizer, a limitação da inteligência humana é um negócio assim. Quanto mais você toma consciência da sua própria limitação, mas você entende o que o Cristo diz, que sem mim nada podeis fazer. Meu filho, sem Jesus você não pode entender o que é 2 mais 2. Não dá para entender. A nossa inteligência, ela é um dom divino, não é um poder natural. A inteligência natural é muito limitada. Então você tem razão, né? Mas pode rezar enquanto está estudando, né? Naquela famosa história do jesuíta, o novato jesuíta chegou para o superior e perguntou: posso fumar enquanto estou rezando? O superior falou: claro que não. Ele contou para o amigo dele falou: não, você fez a pergunta errada. Você tem que perguntar: posso rezar enquanto estou fumando? Professor, o que o senhor tinha a dizer sobre os escritos de Isaac Newton sobre as profecias do profeta Daniel? Eu não li essas coisas, eu só li referências a isso. Eu nunca peguei esse material diretamente, eu não sei o valor, mas eu acho que não deve ser grande coisa, porque o Isaac Newton queria criar um cristianismo próprio, um cristianismo sem a Trindade. Eu falei, a proposta em si mesmo é imbecil. Ele era um homem muito inteligente, ele pode ter criado alguma coisa até interessante, mas valor mesmo como teologia, não acredito que tenha. Andrés pergunta: quais romances católicos o senhor recomenda para desenvolver o senso moral? Mas milhões, milhões, milhões. Você começa por ler o François Mauriac inteiro, o Julian Green inteiro, o Chesterton inteiro, não é isso? O Graham Greene inteiro. Só o mundo do romance. Tem um padre que dá um curso de romance católico, eu não consigo lembrar o nome do padre. Mas se você procurar no meu próprio Facebook, você vai ver a referência lá. Você põe lá Catholic Novel, você vai encontrar em algum lugar lá. Mas é um negócio que não acaba. A literatura católica é tão rica, sobretudo na primeira metade do século 20, que a noção de literatura católica não existia. Os romances católicos, simplesmente, eles eram a literatura, eles eram parte da literatura, e às vezes eram a parte mais importante. Por exemplo, você, para encontrar na França um romance, romancistas mais importantes do que o François Mauriac ou o Jorge Benanos, você não encontra. Não tem ninguém da altura deles. Então, hoje você fala literatura católica, você tem a impressão que é um literatura especializada, só para o público católico. Como se você falar, por exemplo, literatura gay. Pá, né? Existe uma literatura gay que você lê só porque você é gay e não por interesse literário. Né? Ou literatura... É também outra coisa. Nos Estados Unidos sempre houve a noção da literatura black. Né? Quer dizer, caras são pretos que escrevem sobre assuntos dos pretos para os pretos. Né? No Brasil isso não existia, gente. Os autores negros brasileiros, eles eram a literatura geral. Machado de Assis, Castro Alves, Cruz e Souza. Quem ia dizer que isso era literatura black? Não existia essa noção no Brasil. Hoje existe. Isso quer dizer o quê? Que os escritores negros caíram muito de qualidade, eles não representam mais a literatura no sentido geral. Eles só representam o interesse daquele grupo. Se eles fossem escritores de mais qualidade, não seria literatura black, seria literatura simplesmente como Cruz de Souza, literatura. Eu lembro, olha, eu comecei a minha vida literária lendo Cruz de Souza, minha mãe me deu o voluminho das obras completas do Cruz de Souza, eu pedi para ela, que a professora tinha lido lá uns negócios do Cruz de Souza, fiquei encantado, pedi, minha mãe me deu esse livrinho, que depois das nossas mudanças acabou até perdendo. Eu acho que eu li o Cruz de Souza inteiro naquela época. Não tive a menor ideia de que era literatura black. Muitos anos mais tarde apareceu essa ideia idiota. Sobre a literatura romances católicos, vale lembrar que o Matheus Bado, seu aluno, tem aquela editora, a Minha Biblioteca Católica, que publica romances. Ah, eu nem tinha pensado. É verdade. Como é que chama a literatura, a editora? Minha Biblioteca Católica. Minha Biblioteca Católica. Aí tem a Lumen, que é o canal de TV, que passa os filmes católicos, os romances católicos. Mas não devia chamar de católico. Você não pode chamar o Graham Greene de literatura católica, não deve fazer isso. Né? Então, veja, Shakespeare, o que é? Literatura, ele é católico. Né? E você vai chamar de literatura católica, vira literatura especializada, que só católico interessa, como se fosse uma coisa só para o pessoal da paróquia. Né? Professor, moro em Macapá. Qual seria uma boa forma de alavancar a literatura de um estado tão empobrecido culturalmente como o meu? Quanto mais empobrecido, hoje em dia, pode ser assim, quanto mais empobrecido culturalmente, melhor. Porque você pode começar do zero, sem você ter que levar em conta toda essa pseudocultura que domina as universidades. Você não pode esquecer que houve, no ano de 1926, o Gilberto Freire, com um grupo de jovens escritores ali do Pernambuco, do Ceará e tal, fundou o Modernismo Nordestino, que era uma literatura que se referia à população mais pobre e inculta do Brasil. E foi o melhor, o que se produziu de melhor na literatura naquele período. E foi o Zé Lins do Rego, o Graciano Ramos, o Jorge Amado, não é isso? O Amando Fontes. Quer dizer, o Modernismo Nordestino foi um negócio de uma força extraordinária, né? Produzindo ali coisas de importância mundial, como os poemas do Jorge Lima, né? E o Modernismo Paulista só interessa para o pessoal da Casa do Saber, né? Que era ali para gente chique. Então, o fato de você estar ali, ver o povo pobre e não instruído, ele deve ser a matéria da sua literatura, o assunto da sua literatura, porque você o conhece, porque você o viu. Não é isso? Inspire-se no Modernismo Nordestino. Leia o Zé Lins do Rego, né? Leia o Jorge Amado, leia o Graciliano Ramos, você vai aprender muito. Né? Professor, o senhor poderia indicar bons livros para a base e argumentação jurídica? Comece pelo Chaim Perelman, que acabei de citar. Procure também uma autora chamada Simone Guayard Fabre. Guayard é G-O-Y-A-R-D tracinho Fabre. F-A-B-R-E. José Paulo Monteiro. O senhor, numa aula atrás, falou que um milionário poderia começar ajudando o Brasil com a construção de uma universidade. Além de chamar professores estrangeiros, o que mais seria necessário para montá-la? O senhor recomendaria algum livro a respeito de como construir uma? Não. O livro A Inveja dos Anjos seria uma boa referência? Sim, seria, mas você vê, nós estamos muito separados daquela situação social. Você não pode esquecer que esse tipo de educação que deu contrato a esse livro surgiu ali no século XI, XII, e anterior ao florescimento da universidade. Era um ensino que se dava nas escolas paroquiais e catedrais. Não tinha estatuto universitário. E ali o objetivo era formar almas, formar personalidades, e não apenas formar os eruditos. Quer dizer, o florescimento da educação, sobretudo da educação filosófica nos séculos seguintes, foi um resultado disso aí. Quer dizer, que já é a espécie de exteriorização, né? Talvez até o ensino universitário tivesse perdido a inspiração interna. Na verdade, o que eles querem estar provocando é a busca da santidade. Eu não sei que falou que qualquer sujeito que frequenta a Igreja Católica e não pretenda se tornar santo já está cometendo um grande pecado. Quer dizer, a Igreja é uma fábrica de santos. Tá? E como diz o Padre Pio, você, para entrar no céu, você tem que ter o bilhete de entrada. Né? O melhor bilhete de entrada, então, o que é? Ele diz, ele é o terço. Você reza o terço sempre. Né? Reza o terço pedindo para você ficar mais inteligente, para você aprender mais rápido. Reza a prece de São Tomás de Aquino, que pede essas coisas para Deus. Né? E entenda a sua vida intelectual como uma devoção a Deus. Você está se dedicando à busca da verdade. Você não está se dedicando a uma profissão universitária. Não é um interesse profissional e não é um interesse de você subir na vida. Não é isso? Então, você acha, por exemplo, eu estou com 73 anos, na época que eu estava muito pobre, totalmente ferrado, eu tinha o mesmo interesse pelo estudo que eu tenho agora. Agora minha vida melhorou muito nos últimos anos, né? Mas o meu interesse pelo estudo não aumentou nem diminuiu, é a mesmíssima coisa. Aliás, até o contrário, na época que eu estava muito mal, o estudo era a minha alegria. Né? Tava tudo na vida estava muito mal. Né? mas o estudo nada tinha de mal, ele só era coisa boa. Agora, um milionário que fosse começar ajudando o Brasil com a construção de uma universidade, a primeira coisa que ele tinha que fazer é ignorar todos os modelos oferecidos pelos organismos internacionais e fundações internacionais. Ele tem que fazer, tem que ser o anti-Jorge Paulo Lema. Tudo que o Lema faz, ele tem que fazer o contrário. Porque o Lema só está criando fábrica de imbecis, inclusive ele próprio. Rodrigo Vargas, qual é o melhor país para quem quer sair do Brasil para ter uma vida de estudos? Olha, não tem país no mundo que é melhor que os Estados Unidos. Não tem. Porque cada país tem lá um pouco de coisa boa. Né? Aqui tem tudo junto, pô. Os americanos, tudo que é bom, os americanos trouxeram para cá. Tudo que você encontra nos países, você encontra aqui também. Tudo misturado. Mas também aqui, veja, aqui você tem todas as chances de você ter um aprendizado maravilhoso. Também você tem mais chances de imbecilizar do que no Brasil. Você vai nessas faculdades aí mais famosas, aí você só vai aprender besteira. Bom, eu acho que por hoje é só, gente. Tá bom? Até a semana que vem. Muito obrigado.